Todas as nossas mensagens têm sido gravadas, estão disponíveis no site da igreja. Se você não conhece o endereço, www.invb, de Igreja de Nova Vida de Bom Sucesso, .com.br, ok? E lá tem todas as mensagens atualizadas, você pode baixar para o seu computador, você também pode baixar para o seu celular, pode ouvir offline também, baixando, fazendo download, você pode ouvir offline, em qualquer momento, em qualquer lugar, e você assim não perde a palavra de Deus, né, queridos? Então vamos meditar na palavra do Senhor? Nós acabamos de cantar, né, exaltando a palavra de Deus, o último corinho que nós cantamos, e a palavra de Deus realmente, ela é eficaz na nossa vida, ela é útil para o ensino, ela penetra o nosso coração, o nosso ser, ela traz os elevados pensamentos do Senhor, para que nós possamos ter a mente de Cristo, para que nós possamos saber como encarar a vida, como viver a vida em sabedoria. Por isso eu amo a palavra de Deus, ela sempre nos acrescenta. Eu sempre repito este versículo, porque eu acho que é o resumo, assim, ideal, que a própria palavra de Deus fala dela mesma, no sentido de que ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso ser, ela mostra quem nós somos, e ela também ilumina o nosso caminho, ela é luz para o nosso caminho, para que saibamos por onde trilhar, como proceder, como agir, como andar em equilíbrio, em sabedoria, e assim podemos fazer a vontade de Deus, porque a palavra de Deus é a expressão da sua vontade, do seu propósito para a vida de cada um de nós, e quando a gente procura andar no curso dessa direção, a palavra de Deus, ela vem exatamente como os trilhos, que faz com que o trem possa chegar a um destino, e esse caminho não impede o avançar do trem, ele delimita a direção do trem, mas não impede o seu fluir, o seu fluxo, assim é a palavra de Deus na nossa vida, não é? As pessoas às vezes acham que a Bíblia é um livro de não podes, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, é um ledo engano, é um equívoco, porque na verdade a palavra de Deus nos joga para frente, ela faz a nossa vida avançar, poder ter essa visão de águia, essa visão mais ampla do que aquela visão a nível de terra, aquela visão limitada, a visão de Deus para nós é uma visão mais elevada, e a palavra de Deus vem exatamente nos trazer essa direção, nos trazer esta visão. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, no qual nós oramos agora, para que o Teu Espírito Santo esteja trazendo a Tua mensagem aos nossos corações. Eu aqui, Senhor, sou só um instrumento, que Tu uses a minha boca, a minha mente, mas que a inspiração, ó Deus, e a revelação venha do Teu Espírito, venha do Teu coração, mediante aquilo que Tu expressas pela Tua Palavra, e que possamos crescer um pouco mais na fé, no conhecimento de Jesus Cristo, e podemos entender, Senhor, como viver a vida com mais qualidade. Fala com a gente nesta noite, Senhor, te pedimos assim, em nome de Jesus, amém, amém. Eu creio, amados, que todos nós aqui já ouvimos esta dica de alguém: para esse teu problema eu tenho um santo remédio, que é tiro e queda. Talvez alguém já tenha dito isso para você. São sempre divulgados como algumas, como uma, quase uma fórmula mágica, como uma coisa eficaz. São chazinhos, xaropinhos, cremezinhos, que as pessoas dizem: olha, isso aqui é um santo remédio para esse teu problema. Está com tosse? Alguém tem uma receita infalível, é ou não é verdade? Está com espinhela caída? Com dor nos quartos? Com dor nas costas que responde na perna, está com comichão? Eu tenho um santo remédio para você. Já ouviu isso de alguém alguma vez? Eu quero dizer para você nesta noite que eu tenho um santo remédio para você. Amém. Mas fique tranquilo, fica calmo, eu não estou aqui fazendo, incentivando ou propagando a automedicação, em primeiro lugar, não é esta a intenção, e muito menos eu vou te ensinar algum tipo de simpatia, também não é este o caso, mas eu quero te ensinar um santo remédio para a vida, E ele serve para várias causas, para vários sintomas e para vários problemas da vida. Esse santo remédio, ele é santo, porque na verdade foi Deus quem prescreveu a receita através da sua palavra. E é remédio porque surte efeito, porque funciona, é eficaz. Então eu quero deixar com você um remédio que é tira e queda. Vamos então a Salmo 27, versículo 14. Esse é o santo remédio que eu quero deixar com você, como uma dica que espero em Deus, amados, ajude você a ter uma vida mais saudável, e você vai entender as razões. Salmo 27, versículo 14, diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Aleluia. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Que santo remédio é esse, pastor? Espera pelo Senhor. Vamos repetir? Espera pelo Senhor. Mas é isso, pastor? E que nisso há de eficaz? Eu quero trabalhar isso no seu coração, amados, porque é incrível o que a palavra de Deus tem a nos declarar quando Deus nos manda esperar nele. Vamos entender que aqui, nessa receita de Deus, há bênçãos maravilhosas. Mas o grande problema, amados, é que nós não sabemos esperar. Esse que é o grande problema. Nós não sabemos esperar. Porque afinal de contas nós estamos numa época do fast food. Estamos numa época em que um botão resolve, em que uma ligação resolve, em que uma conexão na internet resolve. E tudo muito rápido, tudo quase que instantâneo. Então nós estamos vivendo uma época que as coisas acontecem de uma forma muito acelerada, muito rápida. Isso vai trazendo para nós uma concepção, uma ideia de que na vida tudo tem que ser assim. As coisas têm que ser resolvidas de uma forma rápida, porque nós não sabemos esperar. Afinal de contas, quem aqui gosta de engarrafamento? Eu sinto até arrepio, irmãos, quando falo engarrafamento. Quem aqui gosta de fila de banco? Ah, pastor, eu adoro uma fila de banco, pastor. É a oportunidade que eu tenho de falar de mal de todo mundo, dos políticos, do presidente, dos governantes, do patrão, porque tem gente que entra na fila, né, começa logo a falar, vai estar nesse jeito, esses políticos, porque roubam, porque não sei o quê. Tem gente até que gosta de fila. Alguém aqui gosta de fila de banco? Quem aqui gosta de sala de espera, de consultório médico lotada, onde a chamada é por ordem de chegada, e você é o último a chegar? Ninguém gosta, a gente não gosta de esperar. Quem é que gosta de esperar a esposa se arrumando para sair? Experimenta 10 vestidos e acaba saindo com o 11º. Ninguém gosta de esperar, a gente não gosta de esperar, amados. Quem aqui gosta de marcar um encontro com alguém que não é pontual e você é? Ninguém gosta. Até criança não sabe esperar. Entra no carro, o pai sai com o carro, 30 segundos depois, já chegamos. 15 segundos depois, já chegamos. 10 segundos depois, já chegamos. Até criança não sabe esperar. A gente não sabe esperar. Essa que é a verdade. Nós não temos paciência para esperar. E amados, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Isso é muito importante, isso é fundamental na nossa vida. Por quê? Porque há bênção nisso, e nós vamos ver isso por meio da palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você nessa noite a fazermos um passeio pela palavra de Deus, pelo receituário de vida que é a palavra de Deus. Então vai aquecendo aí os seus dedos para você manusear a palavra de Deus, que nós vamos ver aqui passagens bíblicas que nos mostram por que este é um santo remédio. Porque ele é eficaz na nossa vida. Em primeiro lugar, talvez você pergunte, pastor, por que esperar em Deus é tão importante? É importante porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é isso que a Bíblia diz? Aliás, por quatro vezes, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Uma no Velho Testamento e três no Novo Testamento. Quatro vezes a Bíblia diz a mesma coisa, o justo viverá pela fé. Então, amados, esperar em Deus é importante porque é uma razão básica, porque a própria fé, ela é baseada numa espera. Você sabia disso? Se você for lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vá lá na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, o que diz lá? Você conhece essa passagem? É uma passagem que fala exatamente sobre a fé, o significado da fé. Diz que a fé é a certeza de coisas que se espera, é a convicção de fatos que se não vem. Então ela é uma certeza de coisas que você espera, que você tem esperança, entende? Então a fé, ela é baseada numa espera. Então esperar é básico na vida do cristão, para que ele possa viver esta realidade que a Bíblia ensina, de que o justo viverá pela fé. E quando eu digo esperar pelo Senhor, eu não estou falando em esperar em Deus como, poderia dizer, um estado de passividade. Não é isso que a palavra está dizendo, mas sim como um estado de espírito. Esperar pelo Senhor não é simplesmente você não fazer nada e esperar que Deus faça tudo. Esse seria um estado de passividade. Esperar que o emprego batesse na sua porta, esperar que os outros fizessem por você e que Deus também ordenasse tudo a teu respeito e você não fizesse absolutamente nada. Não é nesse contexto que a palavra de Deus está falando em esperar em Deus, mas sim num estado de espírito, de você depositar esperança e confiança no Senhor. Enquanto você vive a vida, enquanto você realiza o que precisa ser realizado na vida, enquanto você toma decisões, enquanto você caminha, enquanto você vive o seu dia a dia, você aprende a esperar no Senhor, a ter esperança e confiança nesse Deus vivo. Isso é esperar pelo Senhor. Então é um ato de espírito. E esperar em Deus, amados, é um santo remédio. Por quê? E aí eu vou te dar algumas razões bíblicas, e aí nós vamos passar um pouquinho na palavra de Deus, para entender por que ele é um santo remédio, porque é importante nós observarmos esse estado de espírito no nosso viver a cada dia, a cada momento da nossa existência. Então vamos lá, vamos a Provérbios capítulo 20, versículo 22, que diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Qual é o benefício, pastor, de esperar pelo Senhor? Esperar pelo Senhor, esperar em Deus, é importante. Por quê? Porque é um antídoto contra a vingança. Porque, amados, desejo de vingança, ninguém aqui está livre de sentir, de ter esse desejo. Basta o teu coração ficar magoado, basta o teu coração ficar amargurado, basta o teu coração ter algum sentimento de ira, de ódio, de raiva, você vai ter o desejo de se vingar, de pagar na mesma moeda. Por quê? Porque alguém me fez mal, a nossa natureza humana clama por vingança. Mas a Bíblia mostra muito claramente que vingança nunca termina bem. Então, o que a Bíblia aqui está nos ensinando, amados, é que quando esses sentimentos nocivos afloram, porque ninguém aqui também escapa de sentir uma mágoa, de sentir um ressentimento, de sentir amargura, porque alguém pode falar mal de você pelas costas, alguém pode te trair, e esses sentimentos afloram. A própria Bíblia nos recomenda termos cuidado com a ira, que é esse momento em que as nossas emoções se inflamam, e imediatamente vem desejos e sentimentos de vingança. E a Bíblia está dizendo para nós aqui o seguinte: não digas, eu vou pagar aquela pessoa o mal que ela me fez. O que a Bíblia está dizendo é: coloca a tua causa diante do Senhor. Isso é esperar pelo Senhor. Não é você ir lá e executar o que seu coração pede, mas é você pegar esses sentimentos, despejar sobre Deus, no sentido: Senhor, tira isso do meu coração, eu coloco esse problema, tu viste o que aconteceu comigo, o mal que me foi feito, mas eu não vou pagar na mesma moeda, eu coloco nas tuas mãos, porque eu creio que tu és Deus de justiça. Quem faz assim é abençoado. E a Bíblia diz, amados, no final diz aqui que Deus te dará vitória. Aqui no, na King James atualizada, esse mesmo versículo que nós acabamos de ler, 20, 22, diz assim: não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste, entrega a tua vindicação ao Senhor e Ele te dará vitória. Eu já tive experiências ministeriais, de às vezes pessoas na igreja, principalmente pessoas às vezes de liderança, ou pessoas com uma certa responsabilidade na igreja, mas que através de um coração endurecido, de uma mente que de repente virou da noite para o dia, e aquela pessoa começa a causar problema, divisão na igreja, a semear contenda. Amados, eu nunca precisei chegar para alguém expulsar da igreja, eu nunca precisei chegar para alguém que estava em grave falta e excluir da igreja. O próprio Senhor providenciou tudo, sabe, da própria pessoa chegar e dizer: olha, estou indo embora, estou partindo para outra, sem precisar se desgastar, sem precisar ter aquele momento difícil de confrontação, porque é terrível isso, porque eu sempre entreguei nas mãos do Senhor, sempre coloquei: Deus, tu estás vendo o problema que isso está causando, tu conheces a situação, tu conheces os corações, eu posso até estar equivocado, eu posso até estar fazendo um pré-julgamento de alguém equivocadamente, mas tu conheces os corações e tu és Deus de justiça. Então, Senhor, coloco diante de ti esta causa. Irmãos, o problema se resolvia, sabe? Isso não prejudicava o bom andamento da obra do Senhor, porque Deus, Ele sabe como resolver. Entrega sempre a tua causa diante do Senhor e Deus vai te livrar. Deus vai te livrar desses sentimentos ruins e Deus vai te dar vitória. Amém, queridos? Por isso é um santo remédio esperar pelo Senhor. Por que é um santo remédio? Vamos ver lá o que diz o Salmo 33, mas vamos ficar aqui mais no livro de Salmos e também em Isaías, onde nós vamos tirar aqui alguns versículos falando exatamente por que esperar pelo Senhor é bênção. E o Salmo 33, avance um pouquinho aí na sua Bíblia, o Salmo 33 no versículo 20, ele diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. O verso 22 diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Por que que é um santo remédio, amados? Porque é bálsamo para a nossa alma. Esperar pelo Senhor é refrigério para a nossa alma. Sabe por quê? Porque a nossa alma é uma área do nosso ser muito frágil. A fragilidade da alma, basta você perceber como você se sente diante de uma situação difícil, diante de um problema que surge, diante de uma má notícia, quando as circunstâncias se tornam adversas, quando o problema se instala, quando você se vê atravessando um deserto na vida, você sofre, você chora, você se deprime, você fica angustiado, preocupado, ansioso. É uma avalanche de sentimentos, e muitas das vezes ruins, que nos assolam. Parece que somos atropelados por esses sentimentos, e você se vê lá embaixo. É aquela expressão que muitos usam: eu estou no fundo do poço. O que é isso senão a alma totalmente arranhada, totalmente ferida, totalmente machucada? Essa é a realidade do ser humano, amados. As nossas emoções, elas se agitam até com aquilo que a gente vê. Já diz o ditado que os olhos não veem, o coração não sente, porque até aquilo que você vê te traumatiza até, mexe, aquilo que você ouve também mexe. Então a nossa alma, ela é muito frágil, e nós precisamos desse bálsamo na vida, nós precisamos desse sopro de Deus, dessa brisa suave, que restaura a alegria da alma, porque essas coisas nos abatem. Mas a Bíblia diz que quando a gente espera no Senhor, Ele enche o nosso coração de alegria. Diz aqui, nele o nosso coração se alegra, porque nós confiamos. A misericórdia do Senhor vem sobre nós, porque aqui diz, a tua misericórdia vem, seja sobre nós, como em ti esperamos. Quem espera no Senhor tem a chance de receber bálsamo para a sua vida, mano. E principalmente no momento que a tua alma mais precisa, que os teus sentimentos estão arrasados. Quando você coloca a sua esperança, a sua confiança no Senhor, Deus faz aquilo que diz o Salmo 23, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, leva-me junto às águas de descanso. É isso que Deus faz na vida de quem espera nele. Por isso ele é um santo remédio. Salmo 37, verso 7, avança só um pouquinho aí na sua Bíblia, diz, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amados, esperar pelo Senhor é um bom remédio para o estresse. Qual de nós nesse mundo caótico, nessa cidade grande chamada Rio de Janeiro, não tem estado estressado? Você se estressa dentro de casa, você se estressa no trânsito, você se estressa no trabalho, você se estressa com o vizinho. A gente vive uma vida estressada, é pressão de todos os lados, e o estresse mexe com a gente, o estresse afeta até a nossa saúde. Mas diz aqui a palavra de Deus, dizendo, descansa no Senhor, aquieta-te em Deus, e espera nele, ou seja, aguarda por ele com paciência, porque queridos, diante da agitação que o mundo nos proporciona, Deus é o lugar onde a quietude, onde a nossa alma volta ao descanso. É só em Deus. Alguém pode dizer, pastor, um spa também ajuda um pouquinho, né? Pode até ajudar por um momento, mas o estresse, ele não afeta só a questão física, afeta a alma, às vezes afeta até o nosso espírito. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, e é o que mais a gente faz, é andar ansioso. Como não andar ansioso, pastor, se eu vivo estressado, se eu vivo preocupado com o meu amanhã? Mas a Bíblia diz para a gente, descansa no Senhor. A gente precisa aprender a esperar em Deus, porque nele nós encontramos descanso verdadeiro, amados. Porque as outras coisas, diz aqui, ó, o homem que prospera, aqueles que realizam maus desígnios, essas coisas nos atingem, porque você convive com pessoas assim no dia a dia, e essas coisas mexem, abalam com a gente. Mas que você possa esperar de que o seu refrigério não vai vir apenas por um período de férias que você vai tirar. Isso é bom, isso ajuda, isso refresca a mente. Mas o verdadeiro refrigério, aquele que atinge corpo, alma e espírito, é quando você aprende a se aquietar no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que bom que nós temos esse santo remédio, amados, que muita gente aí no mundo não tem, sabe? Aquela pessoa que diz, olha, eu daria todo o meu dinheiro para ter um pouquinho de paz. E essa paz, Jesus já disse, eu já dou a vocês. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e Ele dá para quem espera nele. Quem espera do Senhor pode usufruir da paz, e a paz, amados, de Cristo, essa paz sobrenatural, sobrepõe a todo estresse na nossa vida, e a gente precisa disso, amém? Salmo 37, pule agora para o versículo 34, vamos ver mais uma razão aqui, porque esperar pelo Senhor é um santo remédio. 37, versículo 34, diz: espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os inimigos forem exterminados. Ou seja, é santo remédio, porque Deus te ajudará no curso da sua vida. Por que Deus te ajudará? Porque você está esperando nele. Diz aqui na versão da minha Bíblia, diz assim: espera no Senhor e confiante, segue a sua soberana vontade, e Ele te exaltará, dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Você vai ver o cuidado de Deus no curso da sua vida. Você vai ver bênção de Deus no seu trabalho. Você vai ver bênção de Deus na sua família. Você vai ver bênção de Deus nos teus empreendimentos. Você vai ver Deus abençoando os seus projetos de vida, os seus sonhos. Deus vai te ajudar a caminhar e a vivenciar aquilo que Ele tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Mas para isso nós precisamos esperar em Deus. Porque quem não sabe esperar em Deus, amados, tenta resolver com as próprias mãos. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, Deus estava fazendo: olha, vai nascer de você e de Sara esse filho da promessa. Mas eles acharam que estava demorando demais. Eles estavam envelhecendo mais ainda, e menos possibilidade de ter filhos, idade avançada, e Sara estéril. Então vamos dar uma mãozinha para Deus, não estamos aguentando esperar. Quem sabe o filho da promessa seja de uma outra forma. Então Sara disse: olha, tenha relação com a minha serva e tenha um filho com ela. Quem sabe então esse será o filho da promessa, e não foi isso que Deus havia dito. Nasce Ismael. Aí depois Deus cumpre, que Ele disse: não, vai ser de você Abraão e de Sara. E veio a nascer Isaac, o real filho da promessa. Só que aí começa aquelas crianças, elas crescem e começam uma a implicar com a outra. Principalmente Ismael, mais velho, começa a implicar com o mais novo. Agar começa a esnobar Sara, e cria-se um conflito. Então Deus fala com Abraão e manda Agar então ir embora com o filho Ismael. A descendência de Ismael veio dar origem aos árabes. Ou seja, até hoje está tendo problema. Árabes contra israelenses. Você vive vendo nos noticiários o problema que há no Oriente Médio, o conflito que há, o ódio que há entre muitos países árabes com respeito a Israel. Até hoje estão brigando, porque tentaram dar um jeitinho, tentaram dar uma mãozinha para Deus, não souberam esperar o tempo de Deus, o momento de Deus, para viver a verdadeira bênção de Deus, e trouxeram problemas desnecessários. É isso que acontece por nós não sabermos esperar, irmãos. Por isso é importante esperar pelo Senhor. Por quê? Porque Deus vai nos ajudar no curso da vida. Sabe? A gente tem aquela pressa de resolver logo o problema, mas às vezes Deus quer resolver um pouquinho mais à frente, porque lá a vitória será mais gostosa. Lá, o nome dEle será muito mais glorificado. Entende por que que Jesus ainda demorou para ir até Betânia curar Lázaro da sua enfermidade? Ele demorou, ele recebeu a notícia e não foi de imediato, ele deu um tempo. Só que nesse tempo Lázaro morre. Aí muitos pensariam: por que Jesus não veio e curou ele? Agora não tem mais jeito. Jesus protelou, por quê? Porque o milagre seria muito maior. Talvez curar um doente, possa até alguém dizer, é coincidência. Ele orou e aquela pessoa reagiu, e por uma coincidência, acredito até que foi milagre, mas de repente foi coincidência. Agora, ressuscitar morto, aí isso é impossível. Então, às vezes, amados, parece que Deus demora um pouquinho, mas Ele está preparando algo muito melhor lá na frente. Importante a gente aprender a esperar o tempo de Deus. Já diz a canção: quem sabe faz a hora. Agora, quem realmente é sábio, espera a hora de Deus. Espera a hora de Deus, que a hora de Deus é a melhor possível. Vamos a Salmo 42, avança um pouquinho mais, deixa eu correr, a receita é grande, né? Salmo 42, versículo 5, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você está assim hoje? Responde para você mesmo. Aí diz a receita de Deus: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. É um santo remédio, amados, porque nos ajuda a combater a depressão, a tristeza profunda da alma. Ninguém aqui escapa de passar por um momento de depressão. Outros mergulham na depressão e têm uma dificuldade muito grande até de sair, isso é mais grave até. Mas às vezes a gente passa por um momento de tristeza. É aquilo que eu falo, nós nem sempre estamos alegres, apesar de sermos alegres, porque temos a alegria do Senhor. Mas as circunstâncias acontecem, as adversidades surgem, nós nos entristecemos. Isso é questão de ser humano, não é que falta de fé, é simplesmente ser humano, porque tem crente que é arrogante, que acha que crente não pode sentir tristeza, que crente é super-homem, é super-mulher, isso não é bíblico. Nós somos humanos, ficamos tristes, mas a Bíblia está nos ensinando a nós questionarmos a nossa alma. Por que, alma, você está abatida, se você tem um Deus em quem você pode depositar sua esperança? Um Deus em quem você confia, alma. Espera em Deus, porque eu ainda, isso é um ato de fé. Fé é certeza de coisas que se espera, pois eu ainda o louvarei. Ou seja, Ele vai se levantar, Ele vai trazer uma solução, Ele vai trazer uma saída, Ele vai trazer uma vitória. Essa era a fé de Jó. Em profunda tristeza, porque qual pai não estaria deprimido pela perda de todos os seus filhos? Não foi só a perda da financeira, a perda da saúde, mas dos filhos. E ele foi capaz de dizer: eu sei que o meu Redentor vive, que ele há de se levantar sobre a terra, ele vai mudar essa situação, e Deus mudou de verdade. Mas ele disse isso pela fé. Por quê? Porque ele estava esperando em Deus, ele estava confiando nesse Deus vivo, ele estava depositando a sua esperança no Senhor. E Deus deu força para ele suportar os momentos de tristeza. Você pode ficar triste, amado, mas você pode contar também com a paz e a alegria do Senhor, sendo a tua força, porque você espera nele. Só aqueles que esperam no Senhor podem experimentar isso, amados. Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Um versículo conhecido nosso. Diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus não trabalha para aquele que espera na passividade. Deus não trabalha. Aquele que não trabalha também não coma, diz a Bíblia. Por isso que eu digo, não é um ato de passividade, mas é um estado de espírito, de confiança. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus, ele trabalha não porque ele é nosso empregado. Está dizendo aqui no contexto que Deus age em favor daqueles que depositam confiança nele, daqueles que têm esperança nele. São nesses que Deus estende o seu favor, que Deus é favorável. Entende, amado? Deus trabalha, Deus é favorável para aqueles que esperam no Senhor. Então, é um santo remédio, porque faz Deus trabalhar em favor de cada um de nós. Olha que bênção! Até quando você está dormindo, Deus está sendo favorável aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Para aqueles que acham que esperar em Deus é uma questão de passividade, vão dizer: ah, eu vou dormir até meio-dia. Quanto mais eu dormir, Deus vai mais me abençoar. Não, não vai, porque é um estado de espírito. Salmo 40, voltamos lá, voltemos ao Salmo. Salmo 40, versículo 1. Impressionante, hein, amados, como a palavra de Deus fala sobre esperar no Senhor, né? Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É santo remédio porque faz a oração ser eficaz, faz a oração funcionar. Quando você espera pelo Senhor, Deus espera que você ore para Ele ouvir o seu clamor, para Ele perceber as suas necessidades, e não só, mas também para Ele enviar o socorro, para Ele agir nas suas circunstâncias, para Ele operar com seu poder e graça. E quando Deus age, amados, ninguém pode impedir o agir de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. A sua oração se torna eficaz quando você ora esperando nesse Deus com confiança. Salmo 31, volta aí um pouquinho. Salmo 31, versículo 24. Diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós, todos os que esperais no Senhor. Amados, quem espera pelo Senhor é fortalecido na sua vida. Porque uma das coisas que a gente de vez em quando também sente é essa questão da fraqueza. Não estou falando de fraqueza física, estou falando de fraqueza espiritual, de desânimo espiritual, de falta de empolgação, sabe? Ah, hoje é quinta-feira, dia de culto, mas dá aquela... acho que não vou não. Aí a gente tem facilidade até de encontrar desculpa: hoje está chovendo, hoje está calor demais, hoje o trânsito está ruim, hoje isso, hoje aquilo, porque a gente se sente fraco. Mas aqueles que esperam no Senhor, diz o texto aqui, que Deus revigora a nossa vida, Deus nos dá um novo ânimo. Aqueles que esperam no Senhor, eu creio, amados, nunca vai faltar a verdadeira motivação da vida do cristão, que se chama Espírito Santo de Deus. Espírito Santo do Senhor, essa é a maior motivação. Crente que é movido por eventos de igreja, que é movido por, ah, se o pastor ou tal estiver pregando eu vou, se for outro eu não vou, não, ele tem que ser movido é pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a gente avançar, sabe, que nos dá uma disposição de vida como mais ninguém pode fazer. Crente desanimado e que vive, uma coisa é um momento desanimado, outra coisa é um constante desânimo. Está faltando o fogo do Espírito, está faltando a liberdade da ação do Espírito Santo no coração, porque crente cheio do Espírito Santo, amados, ele encara qualquer parada, amém? Seja desafio, seja o que for, ele tem aquela motivação. Quando você olha para a igreja primitiva, a motivação daquela igreja, e olha, eles não tinham o conforto que a gente tinha, que a gente tem, eles não tinham ar-condicionado, não tinham banco estofado. Muitos cristãos no primeiro século eram em catacumbas para não serem presos, sabe? A gente aqui tem muita liberdade, por isso a gente tem esse capricho de eu vou ao culto ou não. Lá eles iam ao culto com risco de morrer. Você viria ao culto numa quinta-feira à noite com risco de ser preso, martirizado, torturado? A gente tem liberdade, graças a Deus por essa liberdade, e a gente, por termos muita liberdade, relaxamos, não é verdade? Mas aqueles discípulos, eles tinham uma motivação, porque era o Espírito Santo que os movia, eles eram cheios do Espírito Santo, eles viviam aquela realidade do Pentecostes na vida deles. Por isso a gente tem trabalhado aqui em nossa igreja a questão do Espírito Santo, porque ela é a verdadeira motivação da igreja e faz a igreja avançar. Salmo 147, verso 11. Está acabando, irmãos. 147, verso 11. Diz: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Sabe o que acontece quando você espera pelo Senhor? Você faz Deus sorrir. Quando você se agrada de alguma coisa, você não dá um belo sorriso? Ninguém diz que está se agradando de alguém fazendo cara carrancuda. Você dá um largo sorriso. Seu filho chega e diz: pai, passei, olha as minhas notas. Você dá aquele largo sorriso, que você se agradou. Então, quando você agrada a Deus, você já pensou nisso? Você faz Deus sorrir? E como a gente faz Deus sorrir? Quando a gente espera no Senhor. Porque é o que diz aqui o texto que nós acabamos de ler: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Isaías 30, verso 18. Já estamos terminando. Capítulo 30, versículo 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Você atentou para o que está escrito aqui? Que Deus Ele também espera para ter misericórdia de cada um de nós. Deus também sabe esperar. Ele também se detém para se compadecer de cada um de nós, porque Ele é Deus de justiça. E o versículo conclui: todos esses que usufruem dessa misericórdia, dessa justiça de Deus, são bem-aventurados. Aqueles que esperam no Senhor recebem um favor, são felizes, porque Deus fará justiça naqueles que esperam nele. Por isso nós já falamos aqui: entrega a tua causa, Senhor, entrega a tua causa, porque Deus vai fazer justiça. Mas Ele só faz justiça em quem aprende a confiar e a esperar nele. Isaías 40, verso 31, esse é conhecido nosso: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se quiser ler junto comigo, pode ler: sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não... É santo remédio, porque, amados, esperar no Senhor te dá uma nova energia de viver, uma nova energia de vida, sabe? A gente precisa disso, porque você liga nos noticiários, dá desânimo, parece que a vida não está valendo mais nada, as pessoas estão se entregando por qualquer coisa. Você crê que todos estão meio estarrecidos com essa questão da chamada baleia azul, apesar de ter alguns aumentos desnecessários, comentários falsos na internet, mas tudo bem, existe esse tal jogo, nasceu lá na, começou lá na Rússia, né? Porque para maluquice sempre tem alguém para bolar, e sempre tem alguém para também participar. Só que isso aí está atingindo muitos adolescentes e jovens, porque nós estamos vivendo uma realidade hoje de uma juventude que não está sabendo lidar com desafios, sabe? O namorado acabou com o namoro, a menina já pensa em suicídio. A gente está vivendo hoje uma geração de jovens, e alguns educadores até dizem porque tem sido também o fato de muitos pais darem tudo para os seus filhos, nunca dizem não, sempre dão os melhores presentes, tudo que quer dar na mão, que essa pessoa, quando cresce, chega a essa fase e precisa enfrentar a realidade da vida, muitas das vezes a vida vai dizer não, muitas das vezes a vida não vai dar o que ela quer. E aí a gente vê casos absurdos como esse, porque o namorado rompeu, a menina se mata. Então a gente está vivendo hoje, amados, uma questão de vida muito complicada, sabe? De corações confusos, de gente muito fragilizada. E viver a vida desse jeito é também muito complicado. Mas a Bíblia aqui nos ensina de que quando a gente espera no Senhor, por mais que as circunstâncias queiram nos abater, por mais que a circunstância diga não para a gente, mas nós não perdemos a força de viver, nós não perdemos a disposição de vida, de enfrentar, de lutar, de continuar tentando, de não desistir. As pessoas estão desistindo muito fácil. A coisa mais fácil no mundo é desistir. Agora, lutar, amado, tem que ter energia, tem que ter disposição, tem que ter motivação, tem que ter bom ânimo. E que bom que nós temos um Deus que nos dá tudo isso para a gente não se entregar. Por isso o cristão, ele não se entrega. Eu louvo a Deus quando eu leio sobre histórias de homens e mulheres que, mesmo ameaçados de morte, de martírio, ainda assim diziam que não iam abandonar a sua fé. Sofreram martírio, passaram pela morte, mas mesmo passando pela morte, com certeza conquistaram a verdadeira vida. Então, amados, vamos colocar a nossa energia de viver não simplesmente naquilo que a mídia nos ensina sobre a questão de exercício físico, boa alimentação. Isso tudo é importante para você ter uma qualidade de vida, mas muito mais importante do que isso é você ter ânimo de viver, porque tem muita gente que às vezes está lá na academia saradão, mas quando coloca a cabeça no travesseiro pensa em morrer. Talvez você tenha ouvido o testemunho, mais assim um desabafo, uma entrevista recente a um repórter do SBT, de um dos integrantes do Menudo, o Roy. Alguém assistiu essa entrevista? Quem lembra dos Menudos? Lembra? Década de 80, fez sucesso, né? As meninas ficavam enlouquecidas com aqueles rapazes. O mundo inteiro foi tão famoso assim em termos de popularidade, de público, como até os Beatles, comparado até os Beatles em termos de público e fãs e tudo mais. E esse rapaz, quando ele fez parte, ele estava comentando no palco, era o lugar que ele sentia mais alegria, onde ele se sentia realizado, porque saía do palco, quando ia para o hotel, ele era abusado pelo empresário do grupo, que colocou os olhos nele e queria ter relações com ele. E esse rapaz, esse, na época um adolescente ainda, foi abusado várias vezes. Ele guardou isso por muito tempo, ele não teve a coragem de contar isso para os familiares e tudo mais, ele levou esse sofrimento. Graças a Deus, hoje ele é um cristão, Deus está tratando o coração dele, ele está aqui no Brasil gravando músicas gospel, e Deus está tratando o coração dele. Mas quem diria, assistindo aquele show, que ele estivesse passando por aquilo? Quem diria, de repente, alguém que sentou do teu lado no ônibus, alguém que está dentro da sua própria casa, alguém que senta ali perto no seu local de trabalho, que está sorrindo para todo mundo, e às vezes está arrasado por dentro, está destruído por dentro. A gente tem vivido essa realidade, pessoas que estão sorrindo por fora e chorando por dentro, porque é isso que tem sido o mundo, isso que tem sido, amado, a realidade do mundo que a gente está vivendo. E essas pessoas, muitas delas não têm conseguido superar, estão se destruindo cada vez mais. Quando não vai para o campo do suicídio, vai para o campo do alcoolismo, das drogas, e a gente vê pessoas sendo destruídas. Dinheiro não falta, fama não falta, mas falta Jesus, falta Deus, falta paz, falta alegria. E que bom que nós temos isso. Que bom que nós podemos esperar pelo Senhor. Que bom. E mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, não importa, Deus sempre será favorável para aqueles que esperam nele. Deus não vai deixar sucumbir, Deus não vai deixar que as mazelas da vida venham a destruir a tua alma, venham a fazer de você uma pessoa traumatizada, uma pessoa que vive complexos destruidores no seu coração, na sua alma. Deus vai renovar, Deus vai te ajudar, Deus vai te erguer, Deus vai fazer você ter a cabeça erguida, para poder olhar para frente com dignidade, vivendo o seu dia a dia, seguindo o curso da vida, mas na certeza que cada passo que você dá, Deus está caminhando ao teu lado. Isso não tem preço, irmãos. Isso só Jesus pode dar para aqueles que aprendem a crer nele. E que bom que você crê. Você crê em Jesus? Que bom que você crê. Então esse é o santo remédio. Espera pelo Senhor e veja as bênçãos que Deus vai fazer na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero orar por mim, quero orar por cada um de vocês. Eu oro por vocês, vocês oram por mim, amém? Vocês orem também pelo irmão que está aí do seu lado. Vamos nesse momento orarmos pelos outros. Vamos até dar as mãos como um ato de concordância nesse sentido. Às vezes você vê o pastor aqui, né, orando pelo povo, falando do sofrimento do povo, mas às vezes a nossa vida também enfrenta, né? Nós não somos especiais a ponto de Deus nos blindar e os problemas só chegam a você e não chegam a nós. Somos tão humanos quanto e sofremos tanto quanto, mas Deus é misericordioso e Deus está conosco. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua graça, Senhor. Esse favor imerecido, esse favor que não merecemos, mas tu, Senhor, tens o teu coração voltado para aqueles que aprendem a confiar em ti, para aqueles que depositam a sua esperança no Senhor, para aqueles que não abrem mão desta fé. E tu tens visto a realidade de cada um de nós aqui, dos teus filhos que te amam, que te servem, que têm pago o preço de seguir a Cristo, de negar a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo após o Senhor. Tu tens visto, Senhor, a fidelidade dos teus servos. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, diante da realidade de vida de cada um de nós e daquilo que nós estamos aprendendo através da tua palavra, nos ensina a esperar pelo Senhor. E, ó Deus, traz as tuas bênçãos, traz a tua vitória, traz o teu favor, traz a tua cura, traz o teu bálsamo, traz a tua direção, traz o teu conforto, traz a tua paz, a tua alegria, Senhor. Traz a ação poderosa do teu Espírito sobre nós, para que nós possamos seguir o curso da vida, na certeza que tu és o Deus que nos dá sabedoria, tu és o Deus que nos levanta quando tropeçamos, que nos ergue nos momentos mais difíceis e que muitas das vezes nos leva no colo para a travessia de lugares perigosos. Tu és o Deus que nos sustenta, tu és o Deus que nos guarda, tu és o Deus que nos protege, tu és o Deus que nos livra de todo mal, tu és o Deus que sacia a nossa alma, tu és o Deus que inunda o nosso coração com a tua alegria e desbarata toda a tristeza. Tu és o Deus que gera em nós uma certeza, uma confiança de que vale a pena te servir, que vale a pena confiar no Senhor, e esta confiança tem grande recompensa. Ó Deus, em nome de Jesus, que a cada dia da nossa existência nesta terra, tu nos dês a capacidade de esperar pelo Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos a esperar na força da nossa capacidade ou do nosso braço, nem na força dos nossos amigos, nem na força do dinheiro, nem na força da posição social, mas que nós possamos confiar na força do Senhor. Oh, Pai querido, muito obrigado pelo que tu estás fazendo na vida de cada um aqui. Traz a tua vitória, Senhor, traz a tua recompensa, traz o teu favor, e que tu sejas honrado e glorificado nisso tudo. Nós assim oramos pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos juntos concordar dizendo: amém. Glória a Deus.